3604, acena identificação, autorizando a chegada a Maridessa para nível de voo 050, que é negar no 096. Azul 4076, desça para 2000 pés, autorizada a final em LSX, reporte estabilizado no localizador. Tan 3604, QNH 10106. 08728. Sala 9, 7728, bom dia. Objeto 5728, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. Marina, sai da PUCA? 350. 350 na PUCA, 728, pode voar a Jama? Obrigada, Jama, 5728. Jama, graças. Siga, TAM 3604. Tá aproximando a mão na produtora? Obrigado, Itato, TAM 3604. Tá, obrigado. November Alpha tá visual com campo? Ainda não, Kelly, vem de November Alpha. Siga! Guarulhos 340, volta via Brilho, fusão 96, bomba até o Zulu, decola na 0, curva à direita, no perfil da El Leida, pós-vira, voa Brilho, aonde está a seta aerovia. 5533 o transponder, controle ainda 0.8. 3895 está autorizado para Guarulhos, nível 340, Upper Zulu 10, Bridge, depois Upper Zulu 16, decola da pista 10, saída da El, transição Leda. O transponder 5533 e o controle 2820.8. Só complementando, como vai. A saída será da El Leda, após ainda voa Bridge. Vai interceptar o Zulu 6. E como já após Brito já interceptou o Zulu 6, não vai passar, chegar a interceptar o Zulu 10. O senhor desconsidera o Zulu 10 e considera autorização a partir de Brito e o Zulu 6 para botar o Zulu conforme. Sim, então da El, Leda e depois Brito. Obrigado. Afirmativo. O resto da autorização mantém, correta, portão 3 no ponto posicionado. Chamarei para 11-3295. 5, alterna 13395. 13325, 3395. Bom dia, bom fim de semana, 1777. Igualmente, 1777. 5728, vou cruzar a centena, pode Baracaju? Aguarde, 5728. Nada. Índia November Alpha, Chame Torre, 1-8-2-9-5. 1-8-2-9-5, braço, bom trabalho. Alta, bom dia, reporta 3017, o vento no 30 graus, zona 0 nós, o ajuste na 0196. 10196, reportará 3 milhas fora, índio November Alpha. O Alfa Romeo confirmando Salvador para Sierra November India Oscar na, no 035 fim. Objeto 5728, chame centro, Recife, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. 1754, acena identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 070, QNH no 016. Objeto 6721, desça para 3 mil pés, que é legal no 096. 3 mil pés no 06, web 6721. Azul 4076, chame torre, 198, decimal 95. Vou para 25, vai para o problema. Até. Romeu, já também, estou confirmando, radial ideal 017, 097, se pôr o setor norte, confere? Ok, qual parte se conta a pista que pretende utilizar? Sim, então aprovado o Salvador para a Sierra November de Oscar, com 035, rota direta decolando inicialmente da 17, com curva pela esquerda, ingressando inicialmente corredor forte, 60 mil pés, aguardando a liberação do controle para ascensão. 5541 no transponder, controle 120.8. Legal no 016. 0 voo direto TAP, desça para nível de voo 050. Sim, correto, bate o 4033B, chame torre agora, 1895 para acionamento aqui da colagem, 1016 no ajuste, por favor. 360 pela direita, vai botar, interceptar. 360 pela esquerda, Índia November Alpha. 360 pela esquerda, Índia November Alpha. Azul 4082, chame o centro Recife na frequência 133 decimal 25, até armando 1395, 128 decimal 8 e 126 decimal 0, se não contato, retorna essa frequência. Forte para o táxi. Azul 4076, trazo quase estado, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento no 30 graus e no 0 mais. Livre pouso, vagão, tem trem baixado e travado, Azul. 340, rota conforme grid, pisando na meia, brava atrás do Uber, decola na zona com curva pela direita, no terceiro da Bahia, Uber, após dele, vai grid, alta a ferrovia. 5001 no transponder, controle 120.8. De mil pés, é poste avisado no localizador. 10x2, ficha mais estabilizado, web Mercedes 1. Direita, transponder 5001. E o controle, poderia confirmar o contrário, é 1208? 1208. Afirmativo, 1208. Chame no 10 quando pronto para funcionar. Chamará o 6203 da Ocean, com 143 a bordo, acelerando barulho 0345, é a nossa autonomia. 2 no 3, direita Índia, até o ponto de espera da 1-0, e apoio 1-8, para o 95, ajustado 1-0, 1-6. Direita, Índia, pronto no 1-8, 1-5, 1-0, 1-6. Na 5, Índia, no federal. Hoje é aproximação com autorização para pouso na 1-7, o vento no 5-0 graus e no 2-9. A gente, autorizado pouso no 7, Índia, no federal. Aguarde autorização para pouso. Pouso, Índia, no federal. Bahia Novembro Alfa, livre pouso, pista no 7, o vento no 30 graus, 08 nós. Sim, 15 Novembro Alfa, autorizado para pouso no 7. Azul 4076, Mistola 22, livre direito, chame Mistola em 121, decimal 9. 219. Go 194 0, Scocadence, create Mare. Arrival descending Falevo 060, QNH 1016. Clear my arrival 060, QNH 1017. Go 1916, go 1945, 41. Chené 6213, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 110 graus e no 39. Ok, são mais 2 minutos aí pra ficar totalmente pronto. O Chené 6313, então reporte pronto. Esse. Chené 6213, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 20 graus e no 0 mais. Autorizado a alinhar e decolar, Ocean 6213. Índia Novembro Alfa no solo aos 24, autorizado backtrack, reporte pista livre. Backtrack, o Romeu Juliette Romeu está condicionado após a entrada do Charlie no 50 na Osco para o Pat 4. Seu reportar no ponto de espera da Osco. Iniciando um táxi com ajuste no 0 no meio. Então, 3604 Semitorre, 1918, decimal 95. 2905. Vete mensagem 2, 1, autorizado a final ILS X-Ray. Autorizado final, chama estabilizado, vai mensagem 2. Com 754, segue tráfego 12 horas 9 milhas, desce para 2000 pés, já pode estabilizado no localizador. Desceram para 2000, e está autorizado o procedimento, depois será estabilizado, até 54 agora. Então, 3144, desce para 3000 pés. 3000 pés. O ajuste no 0116, reporte baixado, travado, aguardando instruções para a prova. Já baixado e travado. Na frequência livre, Índia Novembro Alfa, bom dia. Décimo 95. Chamar a torre, 1895, bom dia. Torre Salvador, Juliette, Índia Papa. Capão de uniforme, Juliette, Índia Papa, façam 360. Pela esquerda, reporte interceptado. 3 260 pela esquerda e reportará alinhado. Boa. Reporte no ponto zero. Torre Salvador, bom dia, web 6721, na final da 1-0, baixar travada de vento. São 3604, vive pouso, piso no zero, vento no 30 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso na 1-0, tá 3604. Puxando aí, 6213, decolar 227, chame controle no 20, decimal 8. 208, bom dia. AV6721, continua em aproximação, tráfego avistado, o segundo para pouso, o ajuste na 01 no meio. Para nível de voo 360, está autorizado a direto Leda, para o Leda Bíblia. Voo direto Leda 360, o Ocean 6213. Na 3144, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, após estabilizado no localizador. 2000, autorizado, procedimento da reportagem estabilizado, 3144. Zero, six, zero, go 1945, 41. Go 1951, send 3000 feet, can 8106. 3000 feet, 1016, go 1941. Juliette em Japapá, repórter 360 completo e alinhado com 1-7. 754, semitorre, 1-1-8, décima 9-5. 1-1-8, 9-5, bom, 7-5-4. Juliette, 1-7, Juliette em Japapá. Reportará 3000, Juliette em Japapá. São 3604, no solo, as 2-9, que vê direito, chame solo, em 1-2-1, décima 9. 2-9, obrigado, boa. AB6721, cheque trem, nível pouso, pista no zero, vento no 20 graus, 129. Nível pouso, pista 1-0, está baixando travado, vai AB721. Salvador, gol 754. 1754, tráfego avistado, com sua aproximação, ajuste 1-0, 1-6, reporte baixado, travado como segundo para pouso. Baixou e travou, estabilizado como número 2 para pouso, 754. 04, liberou. 3604, bem-vindo, prossiga Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, por 2, obrigado, daqui a pouco. Reporte interceptando. 360 pela direita e interceptará a 1-7. Papa uniforme, Juliette de Papá, passa 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, então. Medivu 050, QNH no 0 no meio, autorizado, vai direto e TAP. No 0 no meio, deve estar 050, direto e TAP, 2408. Sim, estou com o táxi da companhia que vai ingressar estacionar no 2, após o mesmo, o senhor inicia de imediato no 3 e chama o táxi 3895. Sim, após o tráfego vai ingressar no 2, está autorizado, estacionamento 3895. AV6721 no solo, aos 31, livre direito, chame solo em 121, decimal 9. Direito 29, obrigado, bom dia. 1754, vento 140 graus, 109, o ajuste é 10 no meia, livre pouso, pista 10. Sim, de livre pouso 10, 1754. Go 1941, send 2000 feet, cleared, final, ILS, touch steps, all localized. clear, down 2,000 feet, we'll call you, established, go 1941. Novo local, 1000 pés, corredor Axé Caixa Prego, decora 17, curva direita, ingressa no corredor, 01, no meio transponder, controle 20.8. 4402. Até ITAP, confirme. Aguarde do 402. O Xené 6213, chame centro Recife, 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. 13325, 13395, bom dia. Bom dia. Go 1941, complete final, contact tower 118.95. 118.95, go 1941, thank you. 1.9. Isso, só 1.9. Salvador, 1.7.4, ele jogou. 1.7.4, bem-vindo, prossiga via Alfa, mantendo Alfa, Juliette, 1.7.4. Alfa, está Juliette, 1.7.4. Estamos 0. 1.3.1.4. Romeu, Juliette, Romeu, totalmente pronto. Autorizado, ingresso no 7, porte alinhado, pronto. 402. O 402 pode manter presente, depois chega pela linha do litoral, quer fazer uma perna do vento e um pra pista certo. Uma barra, melhor. Salvador, bom dia, Gol 941. Azul 482, eu tenho aeronave intercolando para o litoral sul. Eu autorizo um 360 no farol da Barra. Ah, bem bonito, muito obrigado. Ótimo. 741, inicialmente táxi aprovado até outra vez do portão 62, hoje, o objeto 6741. Realmente até o canal do 62 é o 6741. Portal 4, assim que o teu inicial táxi, você prossegue até o estacionamento do portão 4. Juliette, com cautela, pode entrar para o 4, 6721. São 3144 no solo aos 35, livre direito, chame solo em 121.9. Direito 219, 3144. A bordo. 3 horas e 45 minutos, autonomia e alterno galeão. Travado táxi direita, Índia, até o ponto de espera da 1-0, lá torre 1-1-8-9-5, ajustado, 1016, bom voo. 1-0 no meia, táxi direita e a torre 1-1-8-9-5, obrigado, bom dia. Solo tá 3144, livrou. Bem-vindo, prossiga via Alfa, mantendo essa Juliette inicialmente. Alfa, mantendo Juliette, 3144. O 6741 da web, já que está autorizado o ponto de espera, só fique atento à próxima companhia que vai estacionar no portão 4. Após o mesmo, o senhor prossiga via Índia, Alfa, até o ponto de espera da 1-0, lá torre 1085, ajustado 1016, bom voo. Júlia, se meu tentando ser turbulência do Boeing da Gol, autorizado a decolar a pista 7, vento 150 graus e na 09. Vai prosseguir Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette pro 11, então 3144. Sou 1941, no solo 37, chame solo no 21.9. Pois é, Marco. Sou Salvador, bom dia, eu sou 3295, ponto espera do 10, pronto para decolagem. Sou 3295, a linha mantém pista 10. A linha mantém na 10, sou 3295. Dê a facilidade de minha sujeira, galera. É o 941, obrigado. Gente, Romeu. Romeu, Juliette, Romeu, autorizado o cruzamento do campo, reporte após o cruzamento do mesmo. Informar a aula, Romeu, Juliette, Romeu. Autorizado. Romeu Juliette Romeu, após cruzamento do campo, sai com proa direta proa norte e chame o controle 120.8. Mantenha me escuta até para frente. Gente, o Romeu, Juliette, Romeu. 10, condição autorizada. Tá, certo. Obrigado. Confirma o time, por favor. Que legal, 1-0 na meia. 1-0 na meia, agradeço. Michael, cuidado, prossiga. Michael. 0-8, Romeu. Juliette Romeu. 95, informo o tráfego decolou da 17, comprou a nossa, a Renata Estrela na sua decolagem, o vento é 150 graus 099, livre decolagem da pista 10. Ativa iniciando a decolagem, então 3895. Meu pé, escolhido forte, reforma a Poidal para o destino. Poidal 018, solicita direto e acender para o 035. Autorizado, atenção, nível de voo 035, plano direto destino, Romeu, Juliette, Romeu. Informará nivelado, Romeu. Não tenho ponto zero. ABM 741, alinha e mantém cabeceira 10. Eu mantenho 10 na 741.